Agricultores familiares poderão vender mais alimentos para as escolas da rede estadual. Em 2014, o governo do estado ampliou para R$58 milhões os recursos para a compra de alimentos para a merenda escolar de 1,5 milhão de alunos. Em 2010, foram destinados 3 milhões, em 2013, saltou para 32 milhões e neste ano, 58 milhões. O secretário estadual de Educação e também vice-governador do estado, Flávio Arnes, comenta que o Paraná cumpre com a meta nacional de comprar 30% da alimentação escolar da agricultura familiar. Segundo ele, são mais de 2.500 toneladas de alimentos da agricultura orgânica em todo o estado. Toda semana, as escolas recebem dos agricultores familiares frutas, sucos, hortaliças, leite, panificados, produtos de origem animal e os minimamente processados, como mel, doces, geleias, arroz, feijão, fubá e macarrão. Somente em 2013 foram adquiridos no total 26.952 toneladas de alimentos para 2.500 escolas, incluindo as escolas de educação especial, entre elas, as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, as APAES. Desse volume, 11.779 toneladas são alimentos da agricultura familiar, sendo 2.219 toneladas de orgânicos. Segundo a diretora de Infraestrutura e Logística da Secretaria da Educação, Márcia Stolarski, esse crescimento nos investimentos significa uma garantia da qualidade da alimentação dos estudantes e também uma melhoria significativa da renda entre os agricultores. Thaís Montenegro para a CBN Foz.